pedidos animais fará brotar na terra frutos bons e fará pelos homens muito mais. Derrama, Senhor, tua bênção em forma de chuva. De que maneira for, e que os teus filhos reconheçam, chuva é bênção, chuva é bênção do Senhor. Chuva ou de dia.